Eu já avisei a dor que não quero mais senti-la. Eu já avisei a saudade que já não tem mais lugar para ela dentro do meu peito. Eu já avisei ao silêncio que já não vou mais ser escravo do tempo, do engano e do medo. Eu não aceito perder você, perder a chance de falar que te amo. Eu estou aqui para passar por cima do meu orgulho. Estou disposto a lutar contra o tempo. Eu não vou deixar você sair de mim. Eu te preciso. E você é a pessoa que eu busquei para amar. Foi ao seu lado que um dia conheci Deus. Foi ao seu lado que pude sentir a emoção da vida. E é com você que tudo fará a vida ter um valor especial. Na palavra de Deus, diz assim: o perdão é a primeira e a mais importante dádiva que podemos receber de Deus. Pelo perdão, somos restaurados a Deus e redimidos da destruição. A cura das enfermidades, do pecado, também faz parte da salvação que Deus põe à disposição do seu povo. Se Deus pode nos perdoar, por que o silêncio tem que viver longe dos nossos sonhos, da nossa alegria e de nossas vidas? Me perdoa. Eu te amo demais para deixar a vida calar o que sinto. Você é a melhor companhia. Em nome da nossa história de vida e em nome da nossa fé em Deus, peço que me perdoe. Te amo.